André Celeas, o moral pare, de então, vida. Então, vereador da Veneza, o André de Caxias. Ó, ó. Danilo Cedês, moral. Chama aqui, tá tendo, tá legalizado. Eu conheço a mina que ela fuma pra caralho, vó. Chama aqui, tá tendo, tá legalizado. Eu conheço a mina que ela fuma pra caralho. Eu disse, chama aqui, tá tendo, tá legalizado. Eu conheço a mina que ela fuma pra caralho. Fuma pra caralho, fuma pra caralho. Quando bate a lama, empina tudo e faz. E pino rabo e toma, pino rabo e toma, pino rabo e toma. Pino rabo e toma, pino rabo e toma, pino rabo e toma. Toma! Eu quero groove, minha banda, eu quero groove! Igor Mixelli! Pino rabo e toma, pino rabo e toma! Pino rabo e toma, pino rabo e toma, pino rabo e toma! Pino rabo e toma, pino rabo e toma! Como é que é, legal? Chama aqui da terra, tá legalizado! Conheço a mina que ela fuma pra caralho. Chama aqui tá tendo, tá legalizado. Até o rei do fluxo, o estourado. Chama aqui tá tendo, tá legalizado. Eu conheço a mina que ela fuma pra caralho. Oi, fuma pra caralho, fuma pra caralho. Quando bate a lombra, empina, toma. Empina, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Empina o rabo e toma, empina o rabo e toma. Olha aí o Cinho! Aprende, filha da puta! Bate! Pino! Pino, rabo e toma! Deixa na viola, viola, viola, viola, viola! Esse repertório, nós lançamos ele, Totti! Ah, nessa mesma época. Sim, Caio. Quando foi, Danilo? Foi em julho. E lançamos o CD. Eu tava em Fortaleza. Esse aqui é o CD do Online Metendo. Estourou, pai. Estourou. Foram mais de 400 mil play. Tu sabe o que é isso, viadinho? Toma aí, Danilo. Aí, 400 mil play, um CD só. Toma, viadinho. Ó, chama aqui da tendo, tá legalizado. Eu conheço a vida que ela fode. Chama aqui da tendo, tá legalizado. Coronel, vou estourar. Chama aqui da tendo, tá legalizado. Eu conheço a mina que ela fuma pra caralho. Oi, fuma pra caralho, fuma pra caralho. Quando bate a lomba, vai novinha, vem. E pino rabo e toma, e pino rabo e toma, e pino rabo e toma. Eita, zorra! Sou pai! Pino rabo e toma. Deixa aí, deixa aí, deixa aí, deixa aí. Ricardinho, e no pai, já chão tá crescendo. Supermoto, tamo junto. É nóis. Como é que é, Supermotos? É isso aí, é pai? Eu disse, chama aqui, tá tendo, tá legalizado. Chama aqui, tá tendo, tá legalizado. Ela fuma, fuma pra caralho, fuma pra caralho. Quando bate a lomba, novinha. E pino rabo, eita porra, que pressão da desgraça, filha da puta. Pizzaria da Nave de Bolo, Victor Veras. Bora, Salgados, alô, Matheus Silva. Vai, vai, vai, vai! E pira o rabo e toma! Boa! Boa! Marcelo Henrique King Cell! pipi do rabo e toma. Já deu fala, já deu fala. Joga pra cima, escavadeira do pipi.